Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Aqui no foqueteiro, Seixal é mesmo ali, sou polícia sinaleiro. Para ali é o Barreiro, Montijo e Alpochete, onde fica o Freeport, é uma bronca do cacete. Props ao pessoal que vive nesta margem, que gasta 1,30€ quando passa na portagem. Sempre que passo aqui tremo tipo gelatina. A primeira vez que fui assaltado foi nesta esquina, a segunda nesta rua e a terceira foi aqui, a quarta foi agora enquanto estou neste jardim. Mando pausa no Otávia da minha mãe, ouço o ganda maluco, eu respondo, tá-se bem. Sou poliglota, nas línguas eu sou forte, falo português com sotaque dos Palop. Falo em brasileiro, da costa de Caparica, e crioulo enquanto como uma cachupa rica. Sítio onde são feitos os sonhos, que só se dorme aqui. Dança aqui zomba, aprendi com a vizinha. O irmão não gostou, quase me partiu a espinha. Quando chego da discoteca, às 7 da manhã, vejo as paragens cheias de gente em fila indiana. Margem sul é grafitis, em paredes e muros. Entrar numa loja, ouvir hip-hop e kuduros. É ver polícias e ladrões jogarem à apanhada. É às vezes ter que ir fazer queixa na esquadra. Foi aqui que me deram um enxerto de porrada. Confundiram com um nigga que saiu de precária. Aqui jogava a bola, de dia e ao relento. Agora a praça até parque de estacionamento. A primeira vez que fui ao cinema foi aqui. Vi o Never Ending Story e o Karate Kid. Só saúde, temos só dos hospitais e poder de compra 900 comerciais. Para comprarmos DVDs ou aquela bike, bens primeira necessidade como o chapéu da Nike. Olha ali um casamento, é só roupa cara. Homens com fata gaia, mas damas vestem Zara. Margem sul é cultura, não sei se sabes. É Ruth Marlene, nos Anjos, Soraya Chaves. Na relva faz piqueniques e também o Pino. Isto não é deserto, fa-fa-fuck, Mário Lino. Temos muito verde, mas aqui é só vermelhos. A festa do Avante é aqui todos os anos. Por falar em cores, também há amarelos. É a loja do chinês onde eu comprava caramelos. Agora a loja do chinês? Sim. Eu queria caramelos, por favor. Não tem. O quê? Não tem. Margem Sul, sítio onde são feitos os sonhos, que só se dorme aqui. Construído no tempo de Salazar, tenho os braços bem abertos para gritar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Margem Sul, sítio onde são feitos os sonhos, que só se dorme aqui. Oh, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Rita Bernardo. Eu sou a Joana Lourenço. E... boa noite. Boa noite, outra vez. O nosso tema, como já devem ter reparado, é a Margem Sul. Exatamente, acho que a música disse tudo. Esta música que foi... Sabes o nome do original? Então é... então é... Empire State of pois Mind. Pois é. Que é do Jay-Z e da Alicia Keys, sim, né? Sim. E aqui é do Rui Unas e da Diana Piedade, que era e é aquela menina dos ídolos que nunca mais ouviu falar dela. Pois é, pá. Mas que era toda rockera e não sei o quê. Sim, e cenas. Já agora, eu gostava muito mais da rapariga do Flip, que ganhou. Por acaso, acho que foi um ornados. Bocado injusto. Sim. Mas pronto, não interessa, isso não interessa nada para aqui. Mas se ela ganhasse, depois diziam que ela tinha ali coisas com o júri, porque o outro era, ou era tio dela, ou era o raio, não sei. Pois. Isso é bem verdade. Isso já não sei, já não sei esses detalhes. Bem, e nós? Como tu disseste, o nosso programa hoje é sobre a Margem Sul, e os nossos convidados vêm de Setúbal, não é? Uhum. Que é na Margem Sul. E daí o tema, exatamente. Pronto. Está a ser muito produtivo. Está feita a declaração de intenção. É verdade. E que me dizes, nós agora passarmos outra vez à música? Sim, acho que sim. Nós, assim, nós, queres começar com o quê? Nós fomos para a Margem Sul. Agora e temos... sério, vá. E temos coisas que nós gostamos. Que são feitas lá, não é? Já. Exato. Agora? Eu só queria dizer que são estilos completamente diferentes, se calhar, o que nós trouxemos. Para variar. Para variar, mas a Margem Sul é muito rica nisso. É verdade. E é muito rica no hip-hop, por isso eu trouxe aqui já para começar. Se calhar podemos começar com o Black Company, acho que era muito bom. Pode ser, Rita, deixa-me. Pode ser então. Então, olha... Geração Rasca, não é? Exatamente. Geração Rasca é o nome do álbum de 95 e a música chama-se Geração Rasca, Quem Vou Culpar. Por isso, para começar então, Geração Rasca de Black Company. Como vim aqui parar, o filho conquistava, tive a sorte do dia. Não me lembro de nada, dinheiro, cansada. Procuro de lofenda, da mar noite passada. Encontrei no bolso do casaco, apenas mais um caso. Mais uma quarrazita para botar no meu diário. Eu sinto que não tenho um destino definido. Se continuo assim, estou-me a ver fodido. Olho pela janela como um carro não bati. Isso só foi uma fé, o muro foi um caminho. Para cá, balançando os meus dias, para a cozinha. Apenas para ouvir uma voz conhecida. Eu sei que a minha mãe está com a razão, mas algo mais forte que eu. Diz-me que não e continuo assim. A vida pobre, miserável, pois dizem que ser jovem é quem é responsável. Yo, ser jovem hoje em dia é um pouco complicado. Com tanta evolução, crescer torna-se lixado. Conversas e conselhos passam todas de lado. O que o nosso jovem quer é andar cuidado. O passado não me interessa e o futuro não me chama. Não há nada melhor que alimentar a velha chama da discórdia entre gerações. A chama que alimenta eternas discussões. Os sociólogos dizem que a culpada é a televisão. Eu digo que a culpada é a evolução. Culpado de quê? E quem eu vou culpar? O melhor é cair para depois se levantar. E quando fico em casa dizes que não me interessa nada. Quando saio a rua sou da geração rasca. O passado não me interessa, o futuro é uma farsa. Por isso já me chamam de geração rasca. Eu não me interesso, eu estou-me a cagar. E é tudo o que eu quero, eu é que me deixe em paz. O passado não me interessa, o futuro é uma farsa. Por isso já me chamam de geração rasca. Eu não me interesso, eu estou-me a cagar. E é tudo o que eu quero, eu é que me deixe em paz. Tu não me levas a melhor, esta cena está pior. Suportar a tua toca superior. O passado não me interessa e o futuro também não. Prepara-te para sentir isso, o poder da minha mão. Mas eu só quero a desgraça. Não me interessa, por isso vou continuar a viver, a falar como gosto e como quero. Sempre descontraído, nunca desespero. Não, eu não me importo, volto a repetir. Eu não me importo, penso que sou parte, querem bater em couro. Mas não me consumam com esses parvoízes. Pois como sabem, só dizem burrice. Então porque falam mal de mim? Querem me fatigar, eu corro por assim. O passado não me interessa e o futuro é uma farsa. Por isso já me chamam de geração. Acho que eu não me interesso, não estou-me a cagar. E é tudo o que eu quero, eu é que me deixe em paz. O passado não me interessa e o futuro é uma farsa. Por isso já me chamam de geração. Acho que eu não me interesso, não estou-me a cagar. E é tudo o que eu quero, eu é que me deixe em paz. quiseram refriar, mas a loucura desse jovem não se pode controlar, dominar, arrastar ou ainda conquistar. Só se vive uma vez, então há que aproveitar. Não me interpretem mal, eu não sou um radical. O meu objetivo é ter uma vida normal. O passado não me interessa, o futuro é uma farsa. Por isso já me chamam de geração. Acho que eu não me esqueço, não estou a cagar. E é tudo que eu quero, eu é que me deixem em paz. O passado não me interessa e o futuro é uma farsa. Por isso já me chamam de geração. Acho que eu não me esqueço, não estou a cagar. E é tudo que eu quero, eu é que me deixem em paz. Acabamos de ouvir Dopes com I Said, que são outra banda de Setúbal. Está bem. Pois olha, não falei sobre os Ice Company, mas... Acho que são Setúbal, eu acho que é Almada. Acho que é a Almada que... Com os Black Company. Sim, sim. Deram os primeiros concertos em pequenos locais como o ponto de encontro em Almada. Eu já estive lá numa beira lá há pouco tempo e foi muito giro. Tá pronto, bem. Fica aqui. Ok. Pronto, Almada. Gosto muito da Almada. Eu, Almada, só conheço ali a zona do Fórum e é porque a minha tia vive lá ao lado. Pronto, ainda bem que estamos a fazer esta ponto, reflexão sobre a Margem Sul. Da Margem Sul, exatamente. Mas como eu ia dizer, os Dopes foram uma das bandas que entraram num documentário que foi feito há relativamente pouco tempo, foi lançado 2 de novembro de 2011, que chama-se precisamente Setúbal Tem Alma Musical, um documentário de João Miguel Fernandes, que é jornalista no Artefactos, uhum. E que também... Estou aqui a dizer aos nossos convidados que ainda não entraram no ar, mas já cá estão, que é espetacular. por acaso eu estive a ver o documentário e gostei bastante. Faz um retrato da música underground em Setúbal. E é mais ou menos... Então quero ver isso, pá. É a seguir mais ou menos quatro bandas, que são elas o Blame the Skies, Hills Have Eyes, os Dopes que acabámos de ouvir, e Lydia Sleep, que nós vimos na Music Box a seguir aos nossos convidados, aliás, no lançamento da Corvo Records. Exatamente. Tu viste? Eu não estive lá. Ah, então fui só eu que vi. Nós vimos, okay, nós... Eu estive lá pelas duas, Joana. Sim. Sabes sempre que eu estou lá pelas duas. Houve uma representação dos macacos nesse dia. Estava lá meio macaco. Eu também estive a representar os macacos no dia dos solares, a semana passada. É verdade. Apesar de estar só metade. E eu fiquei barrada à porta da Music Box. Não falemos mais sobre isso. Pronto, olha. Não falemos mais sobre isso. Bem, como eu estava a falar deste comentário, fala precisamente na dificuldade que há em manter esta alma musical, ou seja, em manter uma banda que abdica-se muito e que basicamente é ser movido pela paixão. Uhum. É disso que fala este comentário e é assim que se mantém a música underground em Setúbal. Bem, agora chegou ao nosso ponto alto, um dos nossos pontos altos do programa. Mas agora vamos da margem sul, agora vamos voltar para Lisboa. É verdade. E... vamos apanhar o barco, não é? Sim, senhora. E vamos desembarcar ali. Vamos ficar já ali na zona do Castoré. Exato, era o que eu ia dizer. Vamos desembarcar ali no Castoré ou então no Terreiro do Paço. Há as duas opções. Neste momento as pessoas estão um bocado à toa do que nós estamos a falar. É verdade. Estamos a falar, portanto, da nossa rubrica, o Monkey Business, que nos apresenta os concertos grátis que há um pouco por toda a cidade de Lisboa. E vamos ouvir então, na voz de Joana Lourenço, o nosso Monkey Business. Monkey Business. O Monkey Business desta semana volta então ao Caixodré. Vozes na Luta recupera algumas das canções dos extintos Grupo de Ação Cultural. Filho da Mãe, Manuel Fúria, Bob the Ray Chance, Inês Pereira, Hélio Moraes e Kim Albergaria são algumas das vozes na luta que vão poder ouvir já este sábado, dia 21 de Abril. O concerto tem local no Music Box e começa à meia-noite. O Monkey Business desta semana fica por aqui, volta já na próxima terça-feira. Até lá, bons concertos! Monkey Business. E já estamos de volta. Sim, está o recado dado. Ficou este recado deste concerto a não perder. Na Music Box, com grandes nomes, sem dúvida. Uhum. E agora vamos voltar outra vez para a Margem Sul, não é? Vamos. Isto é barco para cá, barco para lá. Sim, senhora. Pá. E vamos então agora continuar com música vinda da Margem Sul e vamos ouvir, portanto, Ella Palmer, aliás, com a música Ai meu Deus, eu não estou a conseguir falar hoje, isto está terrível. Vamos então ouvir Ella Palmer com a música Words Are Meaningless. Agora saiu, sim. Vamos senhora. Lá então, vamos Rita. Ouvir. Land. aos meus putos no café a fumar berlites. Mudou mais bairros do que nights, tudo em paz, não há fights. Só na máquina a bater recordes, somos lords sem competição. Noites de verão, mirra na mão, para os meus putos que fazem da rua o universo. O B representa, mais um verso. Obrigado pelos bons momentos, conversa de treta. Dá sempre para cumprir, mesmo quando não há chance. A minha vida representa, estás na boa. Quando a minha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. Quando o meu people representa, estás na boa. Cada linha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. Para os meus lutos a cumprir, pena na prisão. Mantenham forte e constante, aguentem a pressão. Com cruza na mão, estamos cá fora à vossa espera. A amizade é forte, mas ninguém nos espera. Para os meus lutos a lutar pela vida lá fora. Só as fotos já não chegam e eu não vejo a hora de ver o people todo, todo o people reunido. Nem que seja por um dia sem um segundo perdido. O meu people representa, estás na boa. Porque a doninha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. Quando o meu people representa, estás na boa. Porque a doninha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Estás na boa, estás na boa. Só Deus sabe como sabe, sabe tão bem. Um encore hardcore para partir. A louça toda, o people todo a curtir. E o resto que se... Parece que me vi, é mesmo assim. Quem é que foi? Não te rias de mim. Rita para mim, para todo o elemento do andamento. Esteja fora ou esteja dentro, puto, manda um cumprimento. O meu people representa, estás na boa. Porque a doninha é arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Que? Estás na boa, estás na boa. Quando o meu people representa, estás na boa. Estás na boa? Estamos na boa, sim senhor. Aqui com os The Weasel, The que Weasel. Nos trouxeram Estás na boa. Estás na boa. Desculpa. Do álbum Podes Ir Mas Não Te Podes Esconder. E, pá, não sei o que isso é que se passa. The Weasel agora está a passar todas as semanas. É verdade. Isto, estou nostálgica. Adaptam-se a todos os temas. É uma sim. coisa fascinante. É, não é? Pá, mas, este não foi o primeiro grande êxito deles? Epá, não sei. God Bless Johnny, eu acho que foi o God Bless primeiro. Johnny. Sim. Pois, não, outro nível ainda foi antes deste. Yeah, yeah. Toda a gente ainda foi antes deste. Toda a gente foi antes deste ainda? Foi o terceiro capítulo. Tá, este bem. Aqui é depois do. Pronto, é do. Acho que é dois álbuns. Não, é do álbum a seguir ao terceiro capítulo. Sim. Pronto. E antes de The Weasel, ouvimos precisamente Ella Palmer, como nós já tínhamos dito. E. É uma curiosidade. Uma curiosidade, é verdade. Uhum. O guitarrista da nossa banda de hoje também é guitarrista do Ella Palmer. Exatamente. Portanto, foi uma feliz coincidência. Sim, sim, sim. Não sabíamos. Não sabíamos, é verdade. Foi aqui. Foi-nos informado. Há pouco, exatamente. E pronto, são coincidências felizes. O que é que tu me dizes continuarmos a ouvir um pouco mais do que se faz na Margem Sul? Sim. E nós trouxemos isto, bem, um bocadinho para a paródia e para o gozo, que também é preciso um bocadinho em todos os programas, não é? Sim. portanto... Eu já trouxe isso na parte do hip-hop, não é? É verdade. E tu agora trazes mais uma música mais rockera. Mais rockera, mas é assim, tenho-vos a dizer que... se vocês não tiverem problemas em memorizar letras, não se preocupem que esta música foi feita para vocês. Vamos ouvir então Shivers com a música Epá. Se a música quiser começar, nós iremos ouvir Shivers. Cá sai ela. Epa, bem-vindo à nova ordem mundial. Final do individual, identidade digital. É uma puta caixa que manipula a comunidade mundial. Para a corrupção institucional, tu és lixo social. E abaixo distancia, essa TV não te alivia, só te alicia. Eles comandam a NASA, o Banco Mundial e a CIA. Engenharia, nano e biotecnologia. Milhões de humanos quasia. Tanto consumismo não vos deu autossubsistência. Tanta discoteca não vos deu conteúdo na consciência. O olho tudo vê, ele manipula e espia. E nos vigia, tipo ciclones, dante drugs para as suas tons. Illuminati, selling bones, maçons e todo o tipo de clones. Filos, nhentas e sabões, mafia, canais, ringtones. Espiões, babilões, escutas pelos telefones. Imputem com técnica, já viste que não sabes política, niga, mas estás bem fica. Não há saúde numa sociedade completamente fica. Cada TV explico como aviões no Pentágono explicam. Pois deixam todos à toa, chutam a lei do tabaco com o meu tratado de Lisboa. És um fantoche manipulado com Pacanus e USA. Joystick é o sistema, vida humana é o jogo, mete no play. Aceita a volta do mundo para toda a janela caia. Diz políticos, advogados, faz alto e todo esse tipo laia. Juntando uma black magic tipo as adivinhas da Maia. Dizem que é conspiracy, deixam este nigga on fire. Esquema paia, não dá raia, aqui tudo é waia waia. Nós em alto ao fundo caia, até que paca do céu caia. Mais uma city, um rap saia, até toda a saúde saia. Juntam-se esta reality, deixam my niggas on fire. República fingida, técnica tipo kata. Pois os votos vão para uma caixa que só deu chabu que lá tá. Como é para o povo fuga, chega um pouco blá blá. É que aqui não se passa fome como em África. Nem tudo na vida é como tu pensas, boy, eu faço uma demo. Onde há para cá a ditadura, não te iludas com a demo. Pois quem manda, comanda todos esses bancos com toda a sua fam. Ou, oh, pois levanta ocupações enquanto eles invocam o demo. Ou, oh, Project Venus, implante do microchip. Cada ovelha que se identifique neste mundo cheio de bullshit. Pois às vezes pensas que pode e quem te comanda é o shit. iPods, iTunes, iPhone, iTouch, iTrip. Shit, salve naquele bom iTrip. Bem-vindo à revolution de um só clique. Que me deixa sick, cheio de antibiótico e de comida de plástico. Oi, oi, oi, oi, oi. O que diz-me que os documentos são todos files. X atestam na comida, alimentos, codex. Pós mas não escondas nem de safa os Air Max. Olho tudo, vê no guetão do flex. Oi, oi, oi, oi, oi. Guerras alimentam todos da Secret Society. Isto não é lei da jungle, é lei de quem manda aqui. Quem não respeita morre tipo Diana e Kennedy. Dominam tudo para que não tenhas privacy. Há uma seita à volta do mundo para toda a janela caia. Diz políticos, advogados, faz alto e todo esse tipo laia. Juntando uma black magic tipo as adivinhas da Maia. Dizem que é conspiracy, deixam este nigga on fire. Esquema paia, não dá raia, aqui tudo é waia waia. Nós em algo ao fundo caia, até que paca do céu caia. Mais uma city, um rap saia, até que toda a saúde saia. Juntam-se esta reality, deixam mais tudo menos importar-me com a humanidade. Tudo menos ceder ao humanitarismo. Porque serve uma sensação se há uma razão exterior para ela. E acabamos de ouvir, portanto, Bisquila. Bisquila? Outro nível do álbum Revolução. Que também o Alex estava aqui a pedir e nós passámos. Da Cruz 12 Macacos. Também já tiveram aqui. Nos macacos. Os macacos, exatamente. Hoje não temos macacos, mas temos koalas. Tem um autêntico. Sim. Portanto. Continuamos com o mesmo registro. Acho que sim. Ora bem, nós também estamos quase a entrar aqui com os nossos convidados na nossa segunda hora, não é verdade? É verdade, e eu acho que... eu acho que sim. Acho que para os apresentarmos, sim. Lá... Vamos passar agora uma música que lhes é familiar e que alguém desta banda tem alguma ligação com eles. Vamos descobrir é a nossa transição. Vamos descobrir o que é depois, não achas? Acho que sim. Então pronto, fiquem a pensar nisso. Entretanto, já sabem que podem entrar na nossa emissão através de telefone 217-119023. Repito. 217-119023 é o número mágico que pode mudar a vossa vida. Portanto, liguem para cá e falem connosco. E enquanto isso... E peçam músicas da Margem Sul, músicas, exato. E falem com os Wind Koala. Claro que sim. Exato. Antes disso, entrarmos à conversa, sim. Vamos passar a musiquinha que é... que é precisamente de Mazgani. E esta é Bring Your Love. Vamos ouvir então. Thank you. retreat. Please don't make me wait, we need to meet. Bring your love to me. You're the breeze in the trees, you're the gates to the garden. You're the sound, you're the spring, you're the wine, you're the water. So bring your love, bring your love, bring your love. Bring your love, bring your love, bring your love to me. Trees, you're the gates to the garden. You're the sound, you're the spring, you're the wine, you're the water. So bring your love, bring your love, bring your love. Acabamos de ouvir então Mazgani com Bring Your Love. Bring Your Love. Isto foi um bocado aos soluços porque o microfone não queria subir. E vamos então agora dar as boas-vindas. Vamos introduzir aos nossos convidados. Vou-vos só pedir que se apresentem, pronto, para as pessoas associarem os nomes às vozes. Pronto, o nome. Olá, boa noite. E o que é que vocês fazem? Olá. Olá. Eu sou Miguel Tavares. Olá, Miguel. Olá. Olá, Miguel. Aqui ao lado temos o... Eu sou o Bernardo. Tens que chegar mais ao microfone. Sou o Bernardo. E já agora digam o que é que o que cada é que fazem na banda. Exatamente. Okay, eu sou vocalista e toco teclados. Tecladista. Eu sou baixista. Olá. Sou o Nunes e toco guitarra e teclado. Olá pessoal, sou o Rui Oliveira, toco bateria e faço os back vocals. Pronto, está okay. Apresentado. Estão as apresentações feitas, é verdade. Estiveram muito bem. Boas apresentações. É verdade, é verdade. Bem, queres começar tu com as perguntas? Eles estão um bocado intimidados. Sim, vocês já sabem que há aquelas perguntas, não é? Típicas de como é que surgiu o projeto, como é que vocês conheceram. É verdade. Como é que vocês conheceram? Quando é que começaram a tocar? Onde? Quando? Um bocado uma introduçãozinha. Vamos lá. Ok, então os Indicoala começaram a compor qualquer coisa em agosto de 2011. E isto tem sido tudo bem de giro. Nós pelo caminho trocámos de baixista. A formação atual, pronto, somos nós os quatro. Conhecemos-nos no Instituto de Inglês, eu, o Rui e o Nunes, e depois cruzámos caminhos por aí alguns. E o Bernas, pronto, já conhecíamos o Bernas. Até o encontrarmos. Pronto. E foi assim. E pronto, outra pergunta da praxe. Porquê o Inkoala? Porquê esse nome e não é outro qualquer? É muito grande. Então, nós temos tempo. Nós temos tempo, bora, Nunes. Acho que tudo começou quando nós ensaiámos lá no estúdio lá em Setúbal. E estávamos à procura de nome. E eu uma vez cheguei lá e disse qualquer coisa, tipo, ligai a coisa do vento. E a partir daí decidimos. Yeah, e a partir daí decidimos que o nome ia, ficar qualquer coisa vento. Então, o koala apareceu. É que os macacos são muito melhores, por amor. Acho não. Sim, eu ainda não disse a frase da praxe, não é? Que é koalas, sejam bem-vindos aos macacos. Obrigado. Quer dizer, estava a faltar, não é? Mas sim, desculpa, continua. Portanto, depois os koalas apareceram quando uma vez fomos à casa do nosso antigo baixista e estávamos a sair e eu olhei para o tapete e vi um bicho. E a mim pareceu-me um koala, mas acho que não era um koala. Não é? Isto é, o nome é todo, é tudo do Nunes. Pois é. Não, isto é a minha mente. É uma mente muito complexa. Oh, Rita, só aqui à parte. Não, sabes o que é que aconteceu? É que nós falámos da música para introduzir os nossos convidados e não houve transição nenhuma. Porquê? Porque é essa música? Porquê que estávamos a falar? Exato. O negócio é... A coisa que aconteceu foi o guitarrista de Mazgani, é o grande Sérgio Mendes, que gravou o nosso EP. É um gajo brutal. Basicamente é isso. Pronto, foi essa a ligação. Mas já vamos falar do EP. Estavas a falar de koalas. Continua, por favor. Não, é a explicação. Disse já tudo. E daí, pronto, o vento com o... Mas o bicho koala. Era um koala, não era? Ou não era? É pá, não, acho era um gato. Acho que era um gato ou um cão, sei lá, não sei. Era também um bocado. E depois tentámos ligar para a FNAC para eles tentarem decidir o nosso nome. Tipo, estávamos um bocado indecisos, mas eles não quiseram, e então nós, pronto, decidimos. Foi um bocado assim. Portanto, os senhores da FNAC nisso não são muito prestáveis. Não. Pronto. Senhores da Telepisa. Mas vá, continuando. Bem, vamos continuar então a falar do vosso EP, já que puxaste o assunto. Vocês lançaram um EP no final de fevereiro, certo? Exato. Chamado Prepositions. Uhum. E como é que surgiu a ideia para o conceito do vosso EP? Também foi o nome das músicas, pronto, chama-se Prepositions, o nome das músicas são Prepositions. To In, By Out. Convém explicar. O nome foi o Nunes também. Pois, agora mesmo falar disso, foi um bocado o Nunes, na primeira, pronto, ele estava a fazer passar para um computador, exato, estávamos a passar uma música, a primeira música, a In, estávamos a passar para o computador, ele estava a passar para o computador, e eu não sabia, não tínhamos um nome definido, e ele foi um bocado ao calhas. Mais outra vez, foi um bocado ao calhas. O que me veio à cabeça foi ouvir aquilo e a In. Exato. E a partir daí é que nós, pronto, fomos sempre do to in, by out. Fomos pela lógica das proposições. Exato, achamos piada e foi isso. E como é que vocês definem a vossa sonoridade? Para quem ainda não os ouviu. Isso já é um jogo muito difícil. Isso é mais fácil ouvir o nosso concerto e o pessoal é que diz o que é que está a ouvir. Nós não sabemos. Acho que é o mesmo é uma junção de muita coisa. Sempre que é tipo todos nós juntos damos o jogo em qual, pronto, as influências de cada um dá isso. Exato, não há uma influência direta, tipo nós os quatro não gostamos, tipo, todos contribuem com de uma um banda só, uma banda só, gostamos todos de muita mesmo coisa clichê. Ouvimos todos muita coisa mesmo, por acaso, diferente. Exato, diferente. E porquê a vossa opção de meter o EP para download gratuito no Bandcamp? É o vosso cartão de visita, digamos assim. Exato, quer dizer, uma banda está a estrear-se no EP e pá, o objetivo era mesmo as pessoas ouvirem e não terem que pagar para ouvir. Já chega a pagar nos concertos. Pronto, é isso. É um bocado toda a gente poder ouvir as músicas gratuitamente, fazer download por no MP3. É isso que nós queremos agora, é espalhar as músicas. Basicamente é isso. Mas vocês não são propriamente estreantes, não é? Vocês já tiveram outros projetos. Ah, sim, sim. Exato. Querem contar-nos um bocado sobre isso? Já, pronto. Eu já tive uma banda com ele, com o Rui, o nosso baterista. E banda, qual era a banda? Qual era a banda? Words Are Not Enough. Eu já tive nos... Mas ainda continuam ou agora estão só... Continuamos noutra fase. Uhum. Mas pronto. E sem o Rui? Já sem ele. Eu continuo com a banda, mas pronto. Deixa de as minhas. Não. Por isso é que criámos esta banda. Já está tudo aqui, quando mais outra banda. brincar. Mas eu sugiro. Pronto, o Berna está no Zella Palmer e eu já. E já tivemos a referir à bocada, exatamente. É verdade. Já passaram e não sabiam. E não sabíamos. É verdade. Reforça a nossa ignorância, por favor. Lembras da conversa que nós tivemos, que nunca ninguém se lembrava do Berna? Não. Não, é que eu conhecia a banda, percebes? Aí que pronto, reforça a minha ignorância. Foi um bom momento. Foi um ótimo momento. Mas pronto, sim. E eu agora sugeria nós passarmos à vossa primeira escolha, musical, não é? Sim. Apresentem-nos e porquê esta música, porquê esta banda. Fala-nos um bocado sobre isso. Ok, agora temos aqui o Smells Implosion em música. Nós já tocamos com eles, gostamos bastante do som deles. Acho que é, sinceramente, bastante inovador. Junta um monte de coisas também, um monte de instrumentos, seja eletrónico pronto, as guitarras e tudo. Uma banda muito boa ao vivo. Exato. Concertos muito bons, com muita energia, muito poder, muito giro. O que se quer, portanto. E esta é uma nova música deles, acho que vale a pena ouvir mesmo. Ok. Qual é a música que tu vais querer passar? A música que nós escolhemos para passar é a Broken Record, que é o último single deles. Do álbum Light Pollution, não é? Sim, é um álbum que foi lançado agora mesmo. Agora mesmo? Agora mesmo. Foi, assim, já, foi no fim do ano passado, mas o álbum também está para download gratuito e é bom. E vamos ouvir então. Yeah. Aí está. Let's go. I see it twice, I see it three times. E já estamos de volta. Acabámos de ouvir a Lydia Sleep. E tu tens uma coisa a dizer ao Pedro, não é? Ele tinha pedido uma música. Pedir desculpas ao Pedro Nobre, porque nós não passámos a música que ele escolheu dos Lydia Sleep por motivos. Achamos que esta é mais comercial e que, pronto, acho que vai demais ao encontro daquilo que fica bem no programa de rádio. Isso foi, quem é que achou isso? Já não lembro. Eu também não. Acho que foi uma decisão mesmo tomada em conjunto, pronto. Mas sim, isto aconteceu aqui um mix muito, muito fixe. Que nós temos uma faceta de DJs e não sabíamos. Aqui um problema também. DJ Nunes, sou eu. DJ Nunes. DJ Nunes. Lá na cidade de Setúbal. DJ Nunes. Mas sim, houve um problema a passar de uma música para a outra, de facto. Sim. Houve aqui um... Ouvimos mais um bocadinho de Mãos em Plagas do que era suposto, mas fica sempre bem. E fizemos um remix com o Lydia Sleep, portanto. Fizemos, não fiz. Ai, sou tão bom. Ai. Sim, sim. E que música é que passámos agora, já? Sim, que música é que passámos agora? A Love Reach, de Lydia Sleep, também, que é uma música que só mesmo o Rui pode dizer o quão espetacular é por causa da parte do fim. Eu gosto da música... em todos os aspectos, especialmente a parte em que eles têm certas paragens, não pelas paragens em si, mas por como foi feito. E eu conheço o baterista e também não esperava menos, não só do baterista como do resto da banda. Eu ouço esta música já há algum tempo e já passei uma noite inteira sempre a ouvir a mesma música sem querer. A sério, né? Não sei, eu estava a fazer outras coisas enquanto estava a ouvir. E cada vez que chegava a esta parte, parece que acordava. Oh. É sério, é uma parte fofinha, eu gosto. Okay. Me gosta. Mas eu também gosto muito de koala. É agitado o suficiente para te acordar, não é? Digamos assim. Eles são muito bons. Eles são muito bons. Mas sim, eu lembro-me ouvir os depois de, depois de você. Como já referi, não vou referir outra vez, que senão as pessoas cansam-se de me ouvir falar, não é? Bem, sigamos então. Sim. Com a nossa interview, digamos assim. Interview? Sim. Vocês, apesar de já terem projetos à parte, surgiram há relativamente pouco tempo. E, bem, isto agora vai começar a... já venceram o concurso de bandas de garagem de Setúbal? Não venceram. Pelo menos a banda do concelho, exato. A banda do concelho. Já tocaram duas vezes na Music Box, no Festival Termómetro. E na sessão do Festival Termómetro, não foi o Festival Termómetro. E no lançamento da Cove Records, onde nós... Nós vimos pela primeira vez. Houve uma representação. E como é que está a ser toda esta experiência? Se pudessem fazer assim um balanço. Vou ser completamente sincero. Não estava nada à espera de termos tanta... De virmos tocar a Lisboa e de ganhar a banda de concelho no concurso. Ah, não estava à espera. Tu nunca sabes o que é que pode acontecer. E... Pá, não sei, já estava muito habituado a tocar só em Setúbal e pá, tocar aqui é espetacular. É mesmo espetacular. Quão diferente é o público de Lisboa? Assim, tens gente, sei lá, para já tens mais gente, como é óbvio, uma cidade diferente, maior. Nós gostamos muito de Setúbal, mas pronto, isto é, sei lá, é outro jogo. Há pessoas, talvez mais pessoas interessadas em música mais alternativa. Acho que é um bocado por aí. Não só na música, na cultura toda, no geral. Porque é normal, é uma cidade com mais pessoas. Pá, é a capital de Portugal. E acabam por ser mais diferentes também. Exato, pessoas diferentes, pessoas interessantes. E é bom sempre ter uma opinião diversificada. E então, que expectativas é que vocês tinham no início, quando começaram, e como é que... tu acabaste por estar a dizer que não estavas à espera de vir para aqui, para Lisboa tocar e etc. Que expectativas é que vocês tinham no início? Onde é que vocês queriam levar o projeto? Quando eu me meto num projeto, eu e acho que todos os que estamos aqui, é para levar até ao máximo possível. Uhum. Quer dizer, não tensionamos fazer uma cena e depois parar só porque... Digamos que os nossos objetivos... Não temos objetivos definidos, tipo... Também para não manter as expectativas demasiado altas. E sim, sim, também, mas o objetivo... Como é que eu te explicar? Nós queremos é tocar e ir ao mais longe possível, claro. E voltemos ao vosso EP, ou Prepositions. Prepositions. Eu hoje não sei o que é que se passa comigo, não estou a conseguir falar. Vocês lançaram o EP pela Cove Records. Uhum. E como é que se deu todo esse processo até a lançarem o EP pela... uma editora, no fundo? Sim, pronto, gravámos o EP, tivemos uma excelente oportunidade de gravar com o Sérgio. E depois pronto, entrou a Corvo Records. O Vitor falou connosco, foram a Setúbal, foram a nossa terrinha. Tivemos lá uma bela conversa, uma conversa fixe. E pronto, decidimos que queríamos fazer parte. E está a ser bom, está a ser muito bom mesmo. E sugiro que voltemos à música, não é? Escolhas. Nós já temos aqui a vossa terceira escolha. Agora temos Battles. Temos Battles, esta é a minha, fui eu que escolhi. Pá, foi um bocado. Uma boa escolha. Foi um bocado na altura que eu virei tipo, um bocado o género de música que ouço. Antes era mais só aquele indie. Não, o Cudir não. Era só indie. Epá, e depois comecei a ver que afinal há mais qualquer coisa para além disso. Mais qualquer coisa não, mais um mundo de coisas para além disso. E epá, eles marcaram muito. Marcaram essa virada. Exato. Já vamos ouvir então Battles com a música Race Out. Se a música quiser começar, nós agradecemos. Se não tivesse sido removido. Cá está ela. Thank you. put it to use. Time I just can't afford to lose. Drinks always set us in the mood. But when you push it too hard, you're a mess and it's face with its ground. The dance floor spins in the air. Slow down as fast as you can. Some legs need to move in the air. That room is your last good plan. I'm free, but I'm still missing you. I'm free, but I'm still missing you. I'm free, but I'm still missing you. I'm free, but I'm Mr. Diva, yeah. Although I know it's hopeless, I'm drinking to forget you. Let's dream our way out of these mess. But every song reminds me of you. There's no telling what's false or true. Only I know what I've been through. But at the end of the day, I'm a mess and it's face me drown. I'm free, but I'm still missing you. I'm free, but I'm still missing you. I'm free, but I'm still missing you. I'm free, but I'm Mr. Theory. Podem continuar a cantar. Já entrou. Já entrou. Da Dupes, da Dupes. Dupes, é verdade, a vossa quarta escolha, não é? Esta que Night passaram? Out. E porquê? Porquê esta música? Porquê porque esta opa, é uma banda que eu ouço, sei lá, há uns quantos anos. Pequenino. São de Setúbal. Não, desde pequenino não. Que, se calhar ainda não existiam. Mas... há uma t-shirt dessa banda em estúdio neste momento. Exato. Depois podem ver fotos. Yeah. Sim. Tem uma camisa de... Olha, ah, olha opa. O telefone. Desculpa, Pisa. Vamos cá ver. Agora não. Vamos cá ver. Estou? Estou? Vou telefonar para o programa da ESCS. ESCS FM, sim. Olha quem é. Olha quem é. Pronto, se desse, dá-me uma palavrinha a ele. Oh, Vitor, então. Claro que sim. Olá. Olá. Olá, Vitor. Estás bom? Está tudo bem? Olha, tens de baixar o som do computador, que isto está a entrar para aqui e está a fazer feedback. Já te liguei, estava muito atrasado ali no computador. Olá, meus meninos. WhatsApp. Então, já vimos o e-mail, então não conheces... Não ouvi nada. Já vimos o e-mail, não conheces mesmo nenhuma velhinha que possa ir falar. Era lá, deixa-me lá pôr isso no chão. Uma senhora de idade. Uma senhora de idade, peço desculpa. Pronto, olha, esqueçam isso no computador, deixa-me lá falar com vocês por aqui. Ok. Antes de mais, muitos parabéns aí pela escolha dos temas. Ainda vêm mais surpresas. Ainda, ótimo. E pronto, olha, era para mandar um abraço a toda a gente e dizer que eu não posso fiar porque não posso comer, porque acabei de arrancar o fio. Oh. Coisa dolorosa, isso é coisa para doer. Público, público horror. E pronto, era para mandar principalmente um abraço aí à Marta. Vemos no sábado? Claro. Ah, ok. Vês, promessas. Já receberam uma mão, né? Eu sei, já vi. Isto private conversations aqui, não é? Olha, Vitor, deixa-me só perguntar-te, como é que tu te sentes na tua quarta vez, repito, quarta vez, no Quantos Macacos Minavam o Mundo? Desta vez de uma maneira diferente, não é? Olha, é tão prazer estar desta maneira tão engraçada. É mais confortável aí por telefone? Sim, é igual, é por isso que eu não estava aí. Mas com uma banda que eu gosto imenso, aliás, por isso é que também temos na nossa editora, né? E, pá, é um grande orgulho tê-la na nossa editora. E para quem eu acho que isto são grandes coisas, uma banda de grandes amigos, olha, e é isso, basicamente. Tá bem, queria mandar só um abraço e pronto. Agora já vai estar, que o Vitor já se está a despedir. Fala com o Vitor. O Rui queria dizer, mas fala com o Vitor, Rui. É que o Rui era o único que não estava a ouvir o que estavas a dizer. Faz assim. Rui, um abraço para ti. Fala diretamente. Estou, é da Telecom. Ah, tem que falar aqui. Então, Vitor, estás bom? Não, estás fixe. Então, trouxe-te um dentinho? Direi, pá. Opa, que chatice. Tu não devias estar a falar sequer, pois não? Isto não era uma coisa fixe, isto não é uma coisa muito boa para estar a viver em direção. Oh. Mas pronto. Olha, mas queria pronto, era só para mandar abraços e tal, e pronto. Muitos abraços também. Muitos abraços. Muito obrigado por teres ligado, Vitor. Tens algum pedido especial? Para ti, bem, um bom trabalho. Se tens algum pedido especial, Vitor. Desculpa? Tens algum pedido especial? Algum pedido? Como assim? É que eu estou-vos a ouvir mal. Músicas algum para pedido? Passar? Coisas? Músicas da Margem Sul. Música para passar? Não, estou a passar a tanta coisa. Tenho a certeza que as coisas que vêm também estão bonitas. Está bem, ok. Então, olha, agradecemos muito agradecemos muito a tua chamada. E parabéns. E as melhoras para as melhoras. Um abraço. Tchau. Deus, Vitor. Ah, beijinho. Tchau, tchau. É grande, é grande. Oi? Foi o Vitor então a ligar aqui para. Para quando os macacos dominavam o mundo. Obrigada, Joana. Estava a falhar o nome do nosso programa. Falar e encaixar o telefone ao mesmo tempo não dá com nada. Mas bem, vamos então seguir. Vamos seguir. Nós íamos passar agora. Já me esqueci do que é que nós estávamos a falar. Não, nós íamos passar uma música aqui dos nossos convidados. Estávamos a falar de Dopes. Ah, então desculpem lá, já estou muito avançada. Porque já falámos desta escolha. É verdade. A primeira vez que eu vi Dopes foi quando eles abriram para Franz Ferdinand. Yeah, também estive lá. E Bernas também. Não. Não teve. Tá bem. Mas foi um bom concerto, não foi? Foi. Mas onde experimentar era Setúbal ou ver Dopes? Assim é que. Sim, vale a pena. É a verdadeira essência. Exatamente. Acho muito bem. Fica então a sugestão, não é? E agora pergunto-vos, isto a título de curiosidade. Obrigada, Júlio. Isto está mais difícil. Faz mal, Rita. Isto já é o segundo programa de rádio hoje, isto não dá muito bom resultado. Com quem é que vocês gostariam de vir a subir ao palco? Se pudessem assim escolher. Opa! Eu vou só dizer duas palavras, sei lá. Acho que para mim, James Murphy. E... Cada um dá a sua. Pensa assim agora é um bocado difícil. Eu nunca pensei nisso. Se conseguir pensar agora. Podemos dizer assim muitas bandas só. Pode. Gostava de ser com muitas bandas, pronto. Muitas bandas. Sim, pode ser uma coisa mais realística. É para que assim então não ponha a mesma surpresa. Pode, não há aqui nenhum. Sim, pode ser. Sim, não é tão, não é tão possível. Não, não é pré-requisito. Podes. A nossa pergunta é assim livre. Sim. Eu não digo subir ao palco, mas gostava muito de tocar com o Monk, um pianista de jazz. Filónios Monk. Para as pessoas que estão em casa. Yeah. Para as pessoas que não andam no outro clube. Sim, essa é outra pergunta gira. O que é que vocês fazem além da música? Ou é só música? É só música. É só música. Músicos profissionais. Ganhamos muito dinheiro com música. E vivemos. Até estão a pensar deixar a música com tanto dinheiro que vocês têm. Sim. O próximo passo é sermos todos produtores. Só produtores. Olha, mas ainda bem que tu falas em próximo passo, que eu assim pergunto-te. Agora que vocês já lançaram um EP e agora andam na fase, pronto, de promoção e de concertos, o que é que vocês, se já pensam no próximo passo, o que é que vocês esperam? Ou se não, para o futuro também. Dos Wind Koala? Não, agora estamos mais músicas. Estamos a meio de uma música, estamos a meio de fazer uma nova música. E temos, exato, é isso mesmo, temos que fazer mais músicas só. É só isso, depois logo se vê. Mas até agora não há nada assim planeado, tipo nenhum EP ou nenhum álbum. Até... E tem corrido tudo bem assim também, sim, não é? Sim, sim, está tudo a correr bem. Tudo fixe. Só precisamos... Então olha, se calhar vamos passar uma música, sim, do vosso EP. Vamos falar agora de uma curiosidade que nós acabamos de descobrir. Vocês descobriram, aliás, na vossa própria escolha. Uma espécie de magia que aconteceu. Escolha musical, aqui. É verdade. Contem-nos um bocado sobre isso. Alguém falou aqui um quarto mágico. Caso as pessoas não tenham reparado, vocês relembrem, não é? Estavas a dizer as vossas três. Ora, a música de Battles foi a Race Out. A música de Lydia Sleep foi Out of Reach e a música de Dupes foi Night Out. Ou seja,

a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Rain Game Mountain Pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get the air, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean cities with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to feed the fell. Miami, the street where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand, I've never seen so many Dominican women with sentiment tans. Mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. E ouvimos então. Ouvimos então Will uma Smith. Uma escolha do Rui. Com Miami, uma escolha aqui do Rui. Porquê esta música, Rui? É estilosa, basicamente. Eu gosto, eu sou um gajo com estilo e. Epá, e tem que ser uma coisa. E acaba por refletir a margem sua à sua maneira, e não é? Tem uma menina bonita ali a cantar pelo meio, né? Ui! Ui! Pronto, ficamos bem, por aqui. Ficamos, né? Por aqui. Mas sim. Nós temos uma dedicatória para ainda vocês. Ainda temos mais músicas para passar e temos dedicatórias, não é? É verdade. É verdade. Dedicatória. Pedro Nobre já anda a fazer desde ele. E nós queremos. E nesta altura ele está a rir-se tipo da cadeira. E agora deixa-me. Da cadeira. Oh, Nobre, estás-me a ouvir. Da próxima vez que eu partir um braço, esquece lá o teu lugarzinho na bateria. Vais ficar em casa, está bem? Esta é às duas, Nobre, não esqueças. Deixa-me só pedir aqui desculpa ao Pedro porque eu sem querer revelei a música antes de tempo. E tocou ali um bocadinho no meio do era suposto ser surpresa. Exato. Mas pronto. Fica, mas vai o ficar. Rui diz que é bem feita. Não, mais línguas. Estão a pôr palavras na boca. Fogo, pá. Não se pode vir aos mídias, pá. Mas sim, vamos então ouvir a música Black Trickle, da Arctic Monkeys, que foi uma dedicatória do Pedro Nobre para o Miguel Tavares. Para o Miguel. Eu sei de casar contigo. Vamos então ouvir. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret. One of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in case. Now it's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle than tar. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight, and so they found a place to hide.

how you fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards another grave. Adoro YouTube. Pitch history, feel the pitch blistering. Victory and dreams, cause I'm still not listening. Xbox is fine on your calendar days. A beard, half feet, and smile crawling with legs. Temper, temper, temperature. Temper, temper, temperature. E acabamos de ouvir a última escolha. A última escolha. At the Driving, não é? Foi aqui uma escolha do lado. E esta música? Eu escolhi esta música porque colocaram-me sob pressão e foi muito difícil. E depois lembrei-me do concerto maravilhoso que eles deram este fim de semana no Coachella e pronto, ia precisar-me fazer um pequeno tributo. Fizeste e então escolhi esta música porque tem o Iggy Pop e a gira. Esse festival foi uma facada, pá. Para nós os que estamos cá e não conseguimos ir lá. É, né? Por acaso. Mas pronto, e antes disso ouvimos Pink Floyd com Breed, foi a escolha do Nuno. E agora vamos passar ao momento acústico, não é? Mas antes disso. Exato, antes disso, se calhar podíamos falar aqui nas datas. Vamos perguntar as próximas datas de concertos. O que é que vocês têm agendado? O que é que vocês têm? Nós vamos estar no concurso de bandas de Correios deste sábado, dia 21. Exatamente. Pode ser às 9, pode ser às 10, é qualquer hora. Nós somos a segunda banda a tocar. E onde? Onde? Em Correios, no Fórum Tapas. Acho que é um fórum cá por lá. Exatamente. Nós nunca fomos lá, mas é a primeira vez. E é espetacular. Parece que vai ser muito bom. Do que vimos do fim de semana passado, parece que vai ser muito bom. E há muita comida, exato. E dia 25 vamos a... Vamos estar no Bacalhoeiro. Vamos a Lisboa. Vemos a Lisboa. Exatamente. Dia 25. Com o Alex Dalva Teixeira. Com o Alex, também já cá esteve. E é só, por agora é só. E por agora é só. Dia 21 e 25 de Abril. Sim, senhora. E onde surgir mais, não é? Claro. E agora chegou o nosso momento alto do programa. Vamos ao acústico. O que é que vocês trouxeram para nós? Nós trouxemos um cover de LCD Sound System, Daft Punk is Playing at My House. E é a única cena que sabemos tocar tipo em acústico. É verdade, é verdade. Então, e vamos ouvir então esta cover de LCD Sound System. Assim que estiverem preparados. Assim que estiverem prontos. Força. Vamos embora. Oh! Acabou de apontar uma arma aqui ao Rui. Sabes que o teu melhor que tivemos um desses. Pronto. Isto não se vai assegurar. Não, isso vai-se partir tudo, mas não faz mal. Rita, de na boa. Vai. É que ele já faz as palmas suficientemente altas. Já, também não acho que era. Estamos com condensadores apontados à boca, isto não vai correr nada bem. Também acho que não. Quando quiserem. 1, 2, 3, 4. Well, Daft Punk is playing at my house, my house. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. I've got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. Well, Daft Punk is playing at my house, my house. You got to set him up, kid. Set him up. You got to set him up, ooh, ooh, yeah. You got to set him up, ooh, ooh, yeah. You got to set him up. Set him up. Well, Daft Punk is playing at my house, my house. I've waited 7 years and 15 days. There's every kid for miles at my house, my house. And the neighbors can't call the police. Well, Daft Punk is playing at my house, my house. You got to set him up, kid. Set him up. You got to set him up, ooh, ooh, yeah. You got to set him up, ooh, ooh, yeah. You got to set him up. Set him up. Never, never, never let him go. Oh, never, never, never let him go. Joana Lourenço e Rita Bernardo. E pronto, foi aqui o nosso momento acústico. Parabéns. Muito obrigado, pá. Nós gostámos imenso. Muito bem. Ah, desculpem lá, pá. É só porque isto faz um bocado ruído na rua. Palmas para vocês. Nós tivemos que correr aqui com os microfones. Foi muito bom estar aqui. Essas palmas foram nossas. Não, não, não. Não, não. Opa! Não, nós não gostamos de bater palmas porque isto faz um bocado de ruído na rádio. Okay. Mas, não, nós... mas nós gostámos muito. Isto são só desculpas. Este gostámos muito, vale por uma salva de palmas. Sim. Yeah! Fica aqui. Obrigado. Muito obrigada. Mas pronto, e já estamos a chegar ao final do nosso senhora, programa, nos não momentos, é assim? Nos momentos e minutos finais. É verdade. Queremos aqui agradecer por terem vindo. Agradecer aos Vinho Koala. E... Foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Foi bem engraçado. Gostamos de ver isto. Ainda bem. Quarto ainda mágico. Bem. Quarto mágico. Próprios para o Gui. E já agora, muita sorte para o vosso futuro. Obrigado. As melhores felicidades. Maiores felicidades. E dizia-se olhar para o Rui, isso faz-me rir. Porquê? Não, mentira, foi para todos. Ok, ok. Não estou triste, estou com fome. Vá, bora. Pronto. Já passei a dor. Isto assim se virá de volta, te volto a dizer. Mas não é culpa deste programa que nós estamos com fome. Não, a, é... nossa, a culpa é nossa. A culpa é nossa mesmo. A culpa é sempre nossa. E de facto, só haver ali a maquinazinha 10. Ah, mas sim. Não falamos disso. Vamos falar 10, que não vale a pena. É verdade, é verdade. Nós voltamos para a semana então. Voltamos, sim, com senhora, mais um Quando os Macacos Minavam o Mundo e com mais acústicos e outros convidados, não é? Fiquem atentos à página do Facebook. Já agora, querem deixar a vossa página do Facebook para as claro, pessoas irem. Claro. E o EP também. Podem sacar gratuitamente o EP em Bandcamp. windkoala.bandcamp.com e o nosso Facebook é facebook.com/windkoala e o YouTube também é tudo windkoala. Portanto, é só procurar no Google, aparece logo tudo seguido também. É só windkoala e pronto, fiquem atentos às novidades. 21 e 25, não é? 21 e 25 de Abril, exatamente. Data a recordar. Está tudo no Facebook, tudo online. É verdade. E este programa vai repetir sábado às 3 da tarde. Por aí. Espero que seja. Sim. Sinceramente, espero que seja. Mas caso não possa no sábado, porque tenham outras coisas melhores para fazer, não que haja, não é? Mas, Não. Não há do que ouvir quando se vai no mundo, não. É verdade. Este programa vai estar disponível em podcast no nosso página do Facebook e é só verem, ouvirem mais quando quiserem. E já agora, deixamos aqui, ponto acento, obrigada à Ana Rita Brito, exatamente. Nossa fotógrafa de serviço. Sim, obrigada por ter estado aqui. Obrigada por ter estado aqui. E este tu que fiz me vão estar disponíveis em breve. Ok. Bem, é a nossa despedida. É com isto que nos despedimos, é verdade. Obrigada, então. Adeus. Adeus e até para a semana. Até para a semana. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Yeah, man.